Sinceramente, às vezes é difícil, mano. Mas eu tenho que seguir o plano, tá ligado? Eu paguei o preço, agora nós é desejado por todas as mulheres do bairro. Se eu tô com meus cria, nós toma de assalto. Então deixa meu cavalo andar. Então deixa essa bunda rebolar enquanto o sol nasce na minha frente. Eu só quero sentir sua vibe, te dar um pente. Então acelera, passa a primeira. Só tem roupa de grife, cara, minha novinha. Ela já quer me ver na segunda-feira. Do outro dia ela quer ser o amor da minha vida. Eu jogo gelo no meu copo, duas mãos pro alto. Te observo do meu lado e nunca fico só. Você no meu copo, meu baseado. Gemendo meu nome, claro que eu fico tarado. Sinceramente, às vezes é difícil, mano. Mas eu tenho que seguir o plano, tá ligado? Seguindo um plano, eu já vi essa cena no meu sonho. Sem pressa, pede que eu ponho. Eu preciso da vibe, eu preciso da onda. Quando eu te vi na noite, já bateu minha fome. Então acelera, passa a primeira. Só tem roupa de grife, cara, minha novinha. Ela já quer me ver na segunda-feira. No outro dia ela quer ser o amor da minha vida. Eu jogo gelo no meu copo, duas mãos pro alto. Te observo do meu lado e nunca fico só. Você no meu copo, o meu baseado. Gemendo meu nome, claro que eu fico tarado. Sinceramente, às vezes é difícil, mas eu tenho que seguir o plano, tá ligado? Mulher, mulher, perigosa, malvada.